Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Aos pés de Jesus, aos pés do Senhor, aos pés da Santa Cruz, convido você, sua família e seus amigos para este momento abençoado na programação desta emissora de rádio. Vamos juntos colocar nos pés de Jesus o nosso pedido de oração, a nossa intenção. Preparemos o nosso ambiente de oração colocando as fotos, as roupas de família e os nomes por quem vamos interceder. E você acompanha agora a Hora da Misericórdia, rezada pelo Padre Reginaldo Manzotti e pela família Evangelizar é Preciso. Mãos feridas lá na cruz, ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos filhos e filhas, vamos juntos para a Hora da Misericórdia? Nesta primeira terça-feira do mês, pedir a Deus Nosso Senhor que derrame graças e bênçãos sobre os doentes, sobre aqueles que estão tristes, acabrunhados. Vamos juntos rezar minha saudação a todos os que já estão sintonizados e as nossas queridas rádios irmãs. Ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Sejam bem-vindos à Hora da Misericórdia. Você que está acompanhando cada programa, cada música, cada mensagem, chegou o momento de colocar no coração do Cristo, no coração misericordioso do Senhor, o seu pedido, o seu clamor. Nesta terça-feira, vamos juntos clamar, suplicar, lembrando especialmente dos doentes. Essa Hora da Misericórdia, que todos os dias vai para o ar, em especial por todos aqueles que sofrem no corpo, que sofrem na alma e precisam da intervenção de Jesus. Na Hora da Misericórdia, reze comigo, fazendo o sinal da cruz, e as mãos que abençoaram as crianças, aos doentes, aos aflitos, há de nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Caros ouvintes, agora você reza comigo. O primeiro mistério do Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e o do mundo inteiro.

Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual ou através do telefone 41-3221-6050. Seja um dos primeiros a adquirir o livro. Ligue agora ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e garanta já o seu exemplar. Já está à venda o novíssimo CD do padre Reginaldo Manzotti, Faça-me Crer. São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me Crer é o 9º CD do padre Reginaldo Manzotti e tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-operadora 41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-operadora 41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, louvado seja Deus porque você está aí. Hora da Misericórdia. Obrigado àqueles que ligaram para rezar o Terço da Misericórdia comigo. 0-operadora 41-3221-6070. Esse é o número, tanto para rezar o Terço da Misericórdia, quanto para falar ao vivo comigo no Experiência de Deus. É tempo de esperança, é tempo de mudança. Bom, para falar em Natal, você já adquiriu o kit de Natal? Você pode adquirir pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br. É tempo de esperança, é tempo de Natal. Já está colocando luzinha na sua casa? Comece por dentro, tá? Deixa a janela para depois. Comece a iluminar dentro de casa. Ah, faz diferença. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Jerusa, sou da cidade de Cordeirópolis, São Paulo. Quero deixar meu testemunho. Meu marido trabalhou numa firma por 22 anos. Saiu e há 1 ano e 7 meses estava desempregado. Pedi muito. Fiz todas as novenas possíveis, pedi a todos os santos. Na novena de Santa Edivisa eu consegui a graça. Meu marido agora está empregado, é um ser humano que está sendo restaurado por Deus. Com fé em Deus eu consegui isso e vou conseguir vencer todas as barreiras que se levantarem em minha vida. Tenho muita fé, mas quero que o Senhor sempre me levante a cada tropeço e não me deixe desanimar com os obstáculos da vida. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Amém. Gente, que frase bonita que ela usou. Meu marido está sendo restaurado por Jesus. Parabéns, filha, lá de Cordeirópolis. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. Fala, Senhor. Fala, Senhor. És luz da humanidade. A tua texto de hoje, Lucas 10, 21 a 24. Lucas 10, 21 a 24. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus exultou de alegria no Espírito Santo, disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele que o enviou. E voltando-se para os seus discípulos, disse ainda: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos desejaram, mas não puderam ouvir. Muitos ansiaram e não puderam ver. Mas eu e você, nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Nós podemos ver Jesus. Ô, padre, eu nunca vi Jesus. Ora, você nunca viu a hóstia consagrada? Então você viu Jesus. Senhor, tira de nós a incredulidade, tira de nós a dureza de alma. Eu só quero chamar atenção, não deixa Papai Noel ocupar o espaço, não. Não deixa Papai Noel tomar o lugar de Jesus, não. E sabe, eu quero fazer uma proposta, até no programa de televisão eu falei, é tempo de pensar nas novenas de Natal. Que tal você pensar em 9 famílias, 9 vizinhos, e ser um agente da novena de Natal? Padre, não tenho novena de Natal. Bom, a CNBB sempre lança um livrinho do ano. Mas, se não tiver o livrinho, você vai lá, ó, www.padrereginaldomanzotti.org.br, e tem novena virtual. Quando você... Eu estou fazendo um passo aqui, ó. Novena virtual vai abrir as novenas. Aí você procura lá, novena de Natal. É só imprimir. Você não vai se arrepender. Que tal você ser um anjo de Deus na vida daqueles que o Natal é uma festa pagã? Faça a novena de Natal. Evangelize 9 famílias. Noite de paz e de amor. Que horário, padre? O melhor para todos. Que dia da semana? Como queira. Mas não deixa lá para dia 25, não, que aí não dá. E a perenga é uma correria danada. É agora. Te peço, menino Jesus. Por todos os doentes. É terça-feira. Menino Jesus, abençoe a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai, menino Jesus, aqueles que mais precisam. Pega a água, vai. Pega o remédio, as fotos de família.